Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, 7:10 agora. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Raimundinho na Líder FM, começando aí mais uma edição do Raimundinho nesse sabadão, hoje 23 de julho, você já acordando cedinho, bem informado, com dicas especiais pra gente ter aquela alimentação bacana, aquela viagem que você tanto gosta, e pra você que é fã também de automóvel, de veículo, você vai curtir tudo isso e informações aqui no Raimundinho todo sábado a partir das 7 da manhã. Vamos começar o programa de hoje dando bom dia aqui pra nossa querida Michele. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, Milton. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Pronta para mais um Raimundinho na Líder? Opa, prontíssima. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Josiel. Buenas. Muito bem. Vamos com os seus destaques. Bom, para começar, eu vou falar que quem quiser participar, fazer perguntas para a gente aqui, você pode enviar sua pergunta, sua dúvida pelo nosso Facebook. Deixe uma dica nos comentários e aí você pode aproveitar para ver os nossos vídeos ao vivo que são feitos aqui da rádio. É bem legal. Muito bem, lembrando também que você pode participar, inclusive pelo Raimundinho Líder, mandando seu WhatsApp durante o programa pelo 991243883. Vamos falar de algum assunto hoje que você já foi em algum lugar, uma viagem especial que você fez, você já teve um carro desse que nós vamos apresentar aqui hoje, você pode mandar sua dica, sua sugestão, tá bom? 991243883. Marcelo, bom dia. Bom dia. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer também, de ressaltar que de segunda a sexta-feira, você também pode ficar por dentro das principais notícias sobre turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundinho, dentro do programa Raimundinho na Líder. Oh, dentro do programa Líder Notícias, desculpa. Exatamente. De segunda a sexta. Bom dia, Milton. José. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Michele Montemor. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Você que está nos ouvindo aí, não saia, que a gente tem muita coisa boa aqui sobre viajar, sobre comer e dirigir, nossas três paixões. É interessante também, interessante e essencial a gente dizer que o programa Raimundinho na Líder, que é todos aos sábados, das 7 às 9 da manhã, a gente tem, se você perdeu o programa, você tem a opção de ouvir na íntegra o programa a partir de segunda-feira no site liderfm.com.br. E o Raimundinho na Líder está presente também de segunda a sexta, Milton, às 7:30 no Líder Notícias. O Líder Notícias é das 6:30 às 8 da manhã. Sim. E aí, dentro do Líder Notícias, a gente tem o boletim do Raimundinho na Líder. Então, de segunda a sexta, tem lá muitas dicas de para você viajar, comer e dirigir com a nobre amiga Michele Montemor e o nobre companheiro Marcelo Ferri. Muito bem, então vamos começar o programa trazendo os destaques desse sábado, desse Raimundinho na Líder. Michele? Vamos lá, Milton. A gente vai ter um papo com o piloto de teste César Urgnani. Urgnani. Nossa, que nome difícil. Nome complicado, hein? Ele é do programa Auto Esporte, da Rede Globo. Ele veio aqui para Rio Preto testar o primeiro SUV da Jaguar, o F-Pace. E ele bateu um papo com a gente, contou em primeira mão as impressões dele sobre o modelo. E ainda revelou qual foi o pior e o melhor carro que ele já dirigiu ao longo dos seus 30 anos de carreira. Tem uma função tá muito difícil. Oh, desculpa, tem uma função muito difícil esse rapaz, né, muito, Marcelo? Né, muito bem, Marcelão, pode continuar. Bom, essa semana foi inaugurado o Quintal Food Park. E a gente passou lá para conferir e ver o que o pessoal tá achando dessa nova atração aqui em Rio Preto. Ó, e tem uma entrevista também bacana que o Marcelo fez aqui com o campeão mundial de skate, o Sandro Dias, o famoso Mineirinho. Mineirinho que não é de Minas, né? É, ele é de Santo André. Então tem uma entrevista bacana que o Marcelo fez com ele sobre o mundo, a gastronomia, tudo que o skate proporcionou ele conhecer e desfrutar. É uma entrevista bem bacana, não pode perder. E Michele, qual será o nosso convidado especial de hoje? Olha, é um convidado bem especial, viu? A gente vai receber aqui no estúdio o jornalista Matheus Camargo. Ele tirou férias de um ano para dar uma volta ao mundo e vai contar pra gente os lugares que ele passou. Muito bem, 7h14, fica com a gente no Raimundina Líder. Aumenta o volume, vamos de música por aqui. 7h15 agora, bom dia. Líder é demais. With a bullet, got my finger on the trigger. I'm gonna pull it. I'm picked to click now. I'm the son of a gun. So hold it right there, little girl, little girl. We gonna have big fun. I may be an oldie, but I'm a goodie too. On the trigger, I'm gonna pull it. I'm a super soul sure shot, yeah. I'm a national breakout. So let me check your playlist, mama. Come on, let's make out. I'm high on the chart, tip for the top. Until I'm in your heart, I ain't there. Never, baby. We got a smash double headed if we only stay together. Talking about you. With a bullet, got my finger on the trigger. I'm gonna pull it. Yes, I am. Be my side, baby. Be beside me. Right now, right now, I'm a singer. But pretty soon you'll see. Preto já escolheu. Líder, líder, líder. É demais. I'm not afraid to Francis Cafoni. Capa legal. Deixe quem me pedir. Capa legal. Tony Carboni. With a song like a cow, he can make you go wild. Vivaldi Vudi right away. That's the way they go. Líder 722, o amigo particular aqui de Marcelo Ferri, patrocinador da rádio. Na programação líder. Vou falar pro Pikachu gravar a abertura aqui, falar com participação de Frank Zappa, Raimundinho da Líder FM. Ai, meu Deus. 722, Michele. Isso aí, Hamilton. A gente acabou de ouvir 18 with a Bullet com Pete Wingfield. E, como você já falou, Frank Zappa. Ele cantou Catholic Girl. Ó, oh, Catholic Girl. Oh. Não tem essa manha não, Milton. Tem, tem sim. Isso. E no próximo bloco... que teremos? Vocês não percam. A Milton Trevisan, fique atento. No próximo bloco tem uma entrevista com o piloto de teste César Urniani sobre o F-Pace. É isso mesmo, Marcelo? Falei, né? F-Pace. F-Pace. O primeiro, ele vai... É uma entrevista do... que ele fez um teste... da SUV da Jaguar, o primeiro já disponível. Já disponível aqui em Rio Preto, né? Isso, tá disponível para pré-venda. E, enfim, é o primeiro SUV da marca inglesa. Da Jaguar. Isso, que entrou no mercado agora, causou uma ebulição e aí no setor. E tem uma reportagem bacana também sobre o Salão do Automóvel, que começa no dia 10 de novembro. Então, muito no próximo bem. Bloco a gente tem essas. Bom, se você é fã de carro, fica ligado aí, o Raimundinho volta já. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É demais, é Líder. Líder FM. Muito bem, 7h29, estamos de volta com Raimundinho na Líder. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 991243883. Dar aí a sua opinião sobre o programa de hoje, não é isso, Michele? É isso mesmo, Hamilton. E agora a gente vai falar sobre o setor automotivo. A Jaguar lançou seu primeiro SUV. E sobre essa novidade que agitou o mercado automotivo mundial, a gente conversou com o piloto de testes do programa Auto Esporte da Rede Globo, César Urniani. Confira. A Jaguar lançou seu primeiro SUV, o F-Pace. A novidade da marca inglesa foi apresentada nessa semana para o público de São José do Rio Preto e região em um evento na Euromotors, com a presença do piloto de testes César Urniani, do programa Auto Esporte da Rede Globo. Raimundinho foi conferir o modelo e aproveitou para saber das impressões do piloto sobre o lançamento que agitou o mercado automobilístico mundial. Todo mundo estava aguardando com uma certa ansiedade, que primeiro que você fala da marca Jaguar, já tem um peso, uma responsabilidade muito grande, e ela está emanada com uma Land Rover, que é uma das coisas que ela mais sabe fazer, é SUV, né? E eu só fui ter a oportunidade de dirigir o carro de verdade, testar o carro, aqui, portanto, as informações que eu trago sobre o carro são fresquinhas. E assim, em primeira mão, César falou sobre sua experiência a bordo do F-Pace em solo rio-pretense. Como piloto de testes, você primeiro desenha toda uma história dentro da tua cabeça, na medida em que você vai pegando todos os dados técnicos do carro, e aí você anda para perceber, para sentir se toda aquela expectativa ela se concretizou. E eu posso assim adiantar que acabou não acontecendo isso, né? Na verdade, superou. O F-Pace está disponível nas versões Prestige, R Sport, S e na especialíssima First Edition, que terá apenas 19 unidades à venda no Brasil. Eu testei um motor V6 3.0 com 340 cavalos, sabendo que ainda tem mais uma versão ainda um pouco mais apimentada, com 380, e uma outra novidade que eles trazem para cá, que eu acho que foi extremamente bem acertada, que só eles têm até o momento, que é uma versão diesel. E contrariando o que geralmente acontece nos veículos desse segmento, que tem gasolina e diesel, geralmente o gasolina é mais barato e o diesel é mais caro. E esse é o contrário. O diesel é mais acessível do que o motor a gasolina. Então eu acho que esse é um outro diferencial muito grande. A Prestige, versão de entrada, é a que vem com motor a diesel. A apimentada a que ele se refere é a versão S. Já usada para encarar as ruas de Rio Preto e seus buracos, foi a versão intermediária, a R Sport. São José do Rio Preto não está muito diferente de muitas cidades que nós temos por aí. Além de subir e descer, nós estamos com muito buraco, né? E numa hora dessa, um carro que na sua concepção ele é mais robusto, foi feito para passar por todo o terreno. Você encontra essa dificuldade de buracos e solavancos e lombadas e depressões num caminho que eu fiz, por exemplo, daqui no hotel. E vamos lembrar o seguinte, não é só o conforto para o ocupante, é também um carro que, como eu disse, ele suporta muito mais essas pancadas. Você não vai ter um problema de do pneu estourado, de uma roda amassada, de uma suspensão danificada por um piso irregular. E isso eu testei no Jaguar. As estradas ficam mais lisas com eles, vamos assim dizer, né? Além da robustez típica de um SUV, o piloto de testes destaca uma novidade que faz o F-Pace superar pisos irregulares com eficiência acima da média comparada a outros modelos do segmento. Outro diferencial tecnológico que o carro tem é que a maioria dos carros eles são 4x2 e você aciona o 4x4. E esse não, ele é all-wheel drive, all-demand, ou seja, todo o tempo ele é 4x4, com uma vantagem que ele é 4x4 variável. Na medida em que você tiver qualquer perda de aderência, por exemplo, na tração dianteira, ele joga a potência para o eixo traseiro. Se a traseira patinar, ele transfere essa potência para a dianteira. Isso é muito bom porque, diferente do que acontece com o controle de tração e estabilidade, que tira a potência do motor, não. A todo momento, você tem ali um anjo da guarda interpretando a aderência para você e te proporcionando o máximo de segurança e prazer, né, ao dirigir, enfim. O primeiro SUV da Jaguar tem 4,70 metros de comprimento e 1,60 metros de altura. Apesar de ser um carro grande, César afirma ter ficado surpreso com a dirigibilidade do F-Pace R Sport. Tem um entrecho muito grande, né? Pneus muito grandes, ele é um carro alto. Ele é um carro muito preciso. Quando você está conduzindo, você não sente todo aquele tamanho. O F-Pace tem 80% da carroceria e 100% do chassi em alumínio, material que o deixa mais leve e, consequentemente, mais fácil de dirigir. Quando você coloca um motor de 340 cavalos numa carroceria grande, porém leve, você tem uma aceleração muito grande, ou seja, o carro ele é muito ágil, né? Então isso tudo me impressionou. O piloto de testes também destacou o espaço interno. Me impressionou também a convivência a bordo do carro, né? Porque ele tem uma linha que faz um dual cockpit, ou seja, ele é tão generoso para quem dirige como para quem é passageiro do lado direito e é para presidente, para quem vai lá atrás, para o espaço, para as pernas, enfim. Quando você está sentado no carro, você tem, por exemplo, a parte de lataria já quase no seu ombro. Nesse momento eu achava que poderia ter uma visão periférica prejudicada. Quando você tem menos vidro e muito lata, você fala, caramba, eu estou num ambiente claustrofóbico aqui e eu não vou ter uma visão periférica grande, e o que não é verdade. As janelas do carro te favorecem bastante para você poder enxergar tudo que está acontecendo ali no seu entorno. A Jaguar tem buscado trazer um ar mais jovial para os seus modelos, o que pode ser notado também em seu primeiro SUV. Para você ser jovial hoje num automóvel, não é só ter linhas ousadas, é você ter um carro muito conectado, dos carros mais premiados, né, sobre ter o seu multimídia muito intuitivo, é a Jaguar. Eles deram uma limpada naquele monte de botão para ter à sua disposição as coisas principais do carro, e aquilo que você gostaria de solicitar, você vai numa tela touchscreen e ela se revela ali para você. O acabamento da F-Pace mantém o padrão de requinte e de sofisticação da marca inglesa. Ninguém espera menos do que isso de uma Jaguar. Decepcionaria se ela não tivesse a textura que tem, o acabamento que tem, daí por diante. O F-Pace vem com 4 modos de condução que variam entre o econômico e o esportivo. As cores do painel mudam sempre que um dos modos é acionado, traduzindo as diferentes personalidades e estilos de direção oferecidos. Então ele se torna um carro muito democrático, né? Você pode ter lá na sua casa uma pessoa que gosta de dirigir de maneira mais esportiva, ele vai lá, seleciona o carro com um único botão no Dynamic, e aí você tem um carro na sua configuração mais esportiva, e ele traz uma outra novidade nesse sentido. Então quando você traz ele para o Dynamic, toda a configuração que você tem de painel, ela vem com um tom vermelho, ela vem com uma coisa mais apimentada. Quando você vai, por exemplo, para uma configuração normal ou econômica, aí ela vem para uma configuração mais calma. É, sem dúvida é um carro muito eclético, ele vai agradar as mulheres que aceleram, as mulheres que não aceleram, aos homens que gostam de esportividade, aos homens que gostam de uma vida no campo, por exemplo, e fazer aí algumas trilhas. O SUV da Jaguar traz avançados itens de segurança e César destaca a importância deles. Ele é um carro que tem dezenas de airbag, barra de proteção nas portas, deformação programável na carroceria. Eu acho que todos esses itens de segurança embarcada, né, de tecnologia de segurança embarcada, fazem todo sentido. Um país onde morrem 52 mil pessoas por ano. A linha F-Pace está disponível para pré-venda. As primeiras unidades chegam ao país em setembro. A Prestige, com motor 2.0 a diesel e 180 cavalos de potência, custa R$ 309 mil. Reais. A R-Sport, versão exposta na Euromotors e testada por César, custa R$ 360 mil e R$ 500. Reais. A versão S chega ao país por R$ 405 mil e R$ 900. Reais. Já quem quiser uma das unidades da versão especial, da First Edition, terá de desembolsar R$ 416.400. Reais. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. Muito bem, 7h38 para você que é assim, um tanto quanto ruim de condição financeira como eu, e acabou de ouvir essa reportagem, até 1h da tarde você pode fazer a sua fezinha na Mega Sena para você poder comprar essa Jaguar. 400 conto, velho. É, muita grana. Ô Hamilton. Pois não. Eu preciso abrir meu coração, cara. Diga. A gente tem que confessar uma coisa. Quando pintou a oportunidade de entrevistar o César, a gente imaginou que fosse topar com um cara estrelinha, sabe? Tipo o Bozó, aquele personagem do Chico Anísio, eu sou da Globo, coisa e tal. Então, mas, porra, surpreendeu a gente. O cara foi muito gente boa. Nos agradeceu, inclusive, por ter dado espaço pra ele. Olha só que barato. E, bom, e nós abusamos dessa boa vontade dele na ocasião. E pedimos pra ele revelar pra gente qual o pior e qual o melhor carro que ele já testou ao longo desses 30 anos de carreira. E ele falou? Falou. Vixe, vamos ouvir então. Confere aí. Você é piloto de testes há quanto tempo? Eu sou piloto de testes há 30 anos. 30 anos. 30 anos como piloto de teste da indústria automobilística. Você conseguiria dizer pra gente qual o pior carro que você já testou ao longo desses 30 anos? Já, sim, sim. Tinha um carro que era o EFA M100. E a quatro rodas foi fazer o teste de longa duração desse carro. E aí ninguém queria mais andar no carro na revista quatro rodas e levar um carro para eu testar. E aí eu disse o seguinte: esse carro ele é perigoso. Se você fizer um desvio de emergência a 60 km por hora, esse carro tomba. Aí eles falaram assim: vamos fazer o desvio de emergência para provar? E aí fomos para uma pista e aí eu fiz o desvio de emergência e todo piloto ele começa tateando de baixo para cima. Então eu comecei a 50, 55 por hora e a roda já levantou. No que a roda levantou, ele ficou em duas rodas, né? E os fotógrafos tiraram foto e tal. Aí quando eu olhei a foto, eu de dentro do carro não tinha sentido que o carro tinha levantado tanto. Ele levantou, mas eu pus o carro no chão, não tombamos. Resultado, sai em duas páginas, assim, né? Página dupla, o carro em duas rodas. O pessoal da EFA quase me matou, né? Eu sei que eles ficaram atrás de mim durante um período. E eu, só que eu tenho que confessar que eu errei, né? Eu disse que o carro tombava 60 e não é verdade, ele tombava 50. Mas esse foi o pior carro que eu dirigi. Não tenho nenhum remorso. Tenho certeza de que interromper as vendas do carro no Brasil deve ter salvado vidas num país onde morrem 52 mil pessoas por ano. E o melhor carro? Então, o melhor carro é muito curioso, cara, porque a cada dia eu me encanto, sabe? Por exemplo, eu dirigi com o Júnior Cigano, né, levei ele para dar uma volta com aquela McLaren LP12, né, que foi bem bacana, eu me lembro muito desse dia. Mas só teve um carro que me fez chorar. Em 2013, eu andei num Fordinho T1913. Portanto, ele estava fazendo 100 anos. E o dono do carro era um senhor tão bonzinho. E ele me explicando o que era aquele carro. Os faróis eram de carbureto, cara. Partida era na manivela. O tanque de combustível, você andava com uma bombinha igual de bicicleta, porque como a gasolina ela ia por inércia, quando o carro subia, a gasolina não conseguia ir. Aí você bombava para encher o tanque de ar para poder soprar combustível. Eu acho que eu devo muito a esses heróis do passado que inventaram o carro, que desenvolveram o veículo. E eu sei que no meio da gravação eu tive que dar uma paradinha. Se eu continuar, eu vou chorar. Porque, eu não sei, cara. Acho que quando você é apaixonado pelo que você faz, não é só pelo momento, né? Você curte a história. Uhum. Né? O trabalho que vocês fazem na rádio, cara, de comunicar, de falar, de dar dicas, e é isso um pouco do que eu faço no programa Autosport. E por isso, inclusive, eu queria parabenizar vocês dois. Eu acho que falar no rádio, comunicar, dar dicas, que será de nós nesse mundo, a gente não entregar um pouquinho do nosso conhecimento pro outro, né? Eu acho que a felicidade, na verdade, ela tá aí. Quer dizer, eu tô vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, graças a Deus. Que legal. Queridos, muito obrigado. Nós sucesso. Nós que agradecemos. Sucesso, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Eu gostei muito do prazer. Muito bem, 7h43 agora. Ô, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas, principalmente alguns aqui de Rio Preto, a maioria, entrasse no YouTube, né, e conseguisse ver um pouquinho das matérias que o César faz, o cara seria, pelo menos assim, uma excelência em dirigir, cara. Ah, seria saber como estacionar, ele explica certinho a melhor maneira de estacionar, como respeitar a pessoa que tá... Inclusive pra você que é nervoso no trânsito, que em Rio Preto é difícil o cara não ficar nervoso. Não, aqui em Rio Preto não tem não, meu. Você não tá sendo como, injusto. Não tem como. Se você ver, assistir ele, ver os vídeos, você vai ficar um cara até mais calmo, cara. Ele é muito bom, ele é sensacional. Então, e inclusive ele disse na reportagem que o trânsito, ele deve servir como terapia mesmo. Sim. Né? Pra você, enfim, aprender a ficar calminho, né? Mas aqui a gente tem muito a remar ainda, né? Pra alcançar esse nível de... Ó, aqui em Rio Preto o pessoal não dá certo, você imagina pra acender a luz no farol. Você imagina se tivesse buraco nas ruas de Rio Preto, hein, Hamilton? Então. Ainda bem que não tem, se tivesse... Aqui em Rio Preto os caras fazem coisa errada no trânsito e ficam bravos. Isso. Ou fazem cara de chulica, né? Tem isso também. É terrível. Complicado. Inclusive tem uma rua ali que os buracos já estão indo pra calçada e que não cabe mais na rua. Ô Marcelo, sim. E é o seguinte, falamos em carros... E uma das coisas, a maior vitrine de carro que existe, a pessoa fica apaixonada, ela quer, ela chega perto, ela pode conhecer os modelos ao Salão do Automóvel, né? Isso, o Salão do Automóvel começa em novembro, tá longe ainda, mas, enfim, os trabalhos, os preparativos estão a mil. E a Michelle conversou com um dos organizadores e agora a gente traz para os ouvintes. Vamos lá, então. No final deste ano, São Paulo recebe um dos mais aguardados eventos automotivos de toda a América Latina, o Salão Internacional do Automóvel. Bienal, o salão ganhou nova casa, nova data e muitas atrações. Para explicar melhor sobre as mudanças, o Raimundinho conversou com Paulo Otávio Pereira de Almeida, vice-presidente da organizadora do evento, a Reed Exhibitions. A gente então tomou a decisão de alterar o pavilhão. Então, se em 2014, que foi a última edição que a gente fez lá no AMB, essa próxima agora, 2016, nós vamos levar para o São Paulo Expo, que é o novo nome de um local aqui em São Paulo que antigamente chamava Centro de Exposições Imigrantes. Além dos carros em exposição e lançamentos automotivos, o salão promete muitas novidades para esse ano. Vamos ter entre 110 a 120 expositores. Mas a grande novidade que a gente quer colocar para esse ano, que a gente já fez em 2014, mas a gente achou que foi tímido, é a possibilidade de oferecer cada vez mais test drive para as pessoas, né? Então, além da pessoa poder unicamente andar por um pavilhão e ver todas as novidades, todos os modelos reunidos, todos num espaço de 90 mil metros quadrados, né? Quanto tempo a pessoa demoraria para visitar todas as concessionárias de 40 marcas que eu estou te falando, né? Um tempo enorme. A pessoa faria tudo isso em um dia só. E o que as pessoas, os visitantes têm dito muito para a gente é que além de ter possibilidade de entrar em contato com os carros, tirar fotografia, conhecer detalhes, conversar com as pessoas que fabricam esses carros, participar de atividades lúdicas dentro dos estandes, eles também gostariam de ter a possibilidade de dirigir os carros, de fazer test drive. O Salão do Automóvel de São Paulo reúne apaixonados por carros e hoje é o 5º evento automotivo mundial em número de visitantes. Atrás somente do Salão do Automóvel de Paris, de Frankfurt, Detroit e de Tóquio, ficando à frente do Salão de Genebra. Paulo Otávio comentou sobre a expectativa de público para este ano. Normalmente, como eu te falei, por ser o maior evento privado, a gente tem recebido mais ou menos 750 mil pessoas nas últimas edições. Essa mudança de local, como eu te falei, a gente não alterou esse objetivo. Não é porque a gente mudou de local que a gente agora vai querer receber mais gente. Não é essa a razão por a gente ter tomado a decisão de mudar o local. A decisão de mudar o local é para oferecer um conforto melhor. Então a gente espera que apareçam as 750 mil pessoas que têm ido nas últimas edições. A ideia de mudar o local foi deixar os visitantes cada vez mais satisfeitos, proporcionando uma melhor experiência. E ele fez um convite para os ouvintes do Raimundinho na Líder. A gente está preparando para fazer o melhor salão de todos os tempos. Então tenho certeza que quem sair da cidade e for até São Paulo para aproveitar o que acontece não só no novo pavilhão, onde tem o salão do automóvel, mas todas as possibilidades gastronômicas e de entretenimento que existem na cidade de São Paulo, não vai se arrepender. O novo pavilhão que a gente escolheu para acontecer o salão realmente impressiona, é um lugar muito bonito, é um lugar moderno, é um lugar que dá orgulho de a gente olhar e falar, puxa vida, a cidade de São Paulo ou Brasil merecia um local assim para realização de eventos. Toda facilidade, seja ar-condicionado, estacionamento, a gente está vendendo os ingressos antecipados para que as pessoas possam se programar. Então a gente realmente está fazendo de tudo, todos os nossos esforços para que a edição do Salão do Automóvel desse ano seja o melhor salão de todos os tempos. Tenho certeza que quem vier a São Paulo em outubro, não, em novembro, não vai se arrepender. A venda dos ingressos no site oficial do evento, salãodoautomóvel.com.br, já começou. Os preços variam entre R$ 40,00 para o primeiro dia, R$ 70,00 para os dias de semana e para o último domingo e R$ 95,00 para o sábado, domingo, feriado e segunda-feira. Os estudantes pagam meia entrada. O Salão do Automóvel de São Paulo acontece de 10 a 20 de novembro no São Paulo Expo. Michele Montemor para o Raimundinho na Líder. 11 minutos agora faltando para as 8. É isso aí, Hamilton. E quero destacar que no Salão do Automóvel de São Paulo desse ano vão ter muitos testes drives para quem visitar o evento. E vai ser bem legal, viu? O pessoal vai poder testar carro produzido no Brasil, carro importado e carro esporte. Vai ser bem interessante. Eu quero testar um carro elétrico, até acabar a bateria dele. Olha, Milton, com ele semana que vem a gente vai fazer uma reportagem especial sobre o salão do carro elétrico. Eu quero participar dessa reportagem. Tem o salão do carro elétrico? Isso, e tem skate elétrico, tem carro elétrico, moto. Vai ser um evento bem legal também. E olha só, vou mandar um abraço para um ouvinte que ficou abismado com a informação do César Urniani sobre o EFA, que capota a 50 quilômetros. É o Samir, ele está ouvindo a gente aí agora. Valeu, Samir. É que esse carro não existe mais, né? Não. Ou seja, ele acabou com o comentário dele, tirou o carro de circulação, de fabricação. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo agora, mas fica aí, porque já a gente vai falar sobre coisas gostosas. Vamos falar sobre comida. Momento gastronômico. Daqui a pouquinho. Muito bem, 5 minutos para as 8 de volta com o Raimundinho. É o seguinte, para você que está ligado aqui nos 98.3, você pode participar pelo WhatsApp Líder, 991243883. Inclusive hoje, sábado, você ainda não tem o que fazer nesse final de semana, à noite, está preparando aí, quer reunir os amigos, a família para poder comer alguma coisa bacana. O Raimundinho tem sempre uma dica especial para você, não é isso? Exatamente. Ô, Hamilton, no próximo bloco, A gente vai ter uma entrevista aqui, uma reportagem sobre o Food Park, não é agora? Agora, nesse momento. Nossa, eu tô querendo chamar pro... O meu chefe foi pra França, me deixou aqui nessa e eu acabo me atrapalhando. Hoje nós estamos mais perdidos que surdo em bingo aqui. Legal, então vamos até a reportagem sobre o Food Park, que reuniu gente com muita fome de comida, de diversão e de arte. É uma entrevista saborosa com as donas de um bar. Tem entrevista saborosa também com as donas de um bar aqui do... Como que é o mesmo nome lá? Do Vila Aurora. Ah, é. Depois também, mas agora vem a reportagem sobre o Food Park. Vamos ver então, vamos ouvir como é que funcionou. O quintal Food Park entrou em funcionamento na última quinta-feira. Em meio a uma saborosa confusão de cheiros e no ritmo de clássicos do rock nacional interpretados pela banda Teorema, Raimundin esteve lá para conferir a novidade. Com infraestrutura para receber até 26 food trucks, o espaço, no bairro Alto Rio Preto, foi celebrado por quem compareceu à noite inaugural. O gerente comercial Paulo Henrique Zovenhan, por exemplo, foi jantar feliz da vida, ou melhor, feliz por poder jantar com a vida. Como é que chama essa cachorra? É Vida, é uma Golden Retriever. Quantos anos ela tem? Dois anos. E ela tá curtindo o rolê? Ela tá amando. A gente sempre procura restaurantes que aceitam dog assim, que a gente possa chamar amigos que tem cachorro também. E Rio Preto precisava de um espaço, um ambiente como esse. Fantástico, e com certeza a gente vai estar aqui de domingo, fazer um happy hour. Além de aceitar a entrada de animais de estimação, desde que estejam na coleira, o quintal tem espaço reservado para os bichos tomarem água. Quem também ficou feliz da vida com o que encontrou no Food Park foi a mãe e arquiteta Érica Porto. Estamos adorando, vim com meu marido, com a minha filha. A gente achou fantástica a ideia, né? Porque é um espaço de multiuso, né? Dá para os adultos se divertirem e para as crianças também. Então estamos todos curtindo. Já comemos e agora estamos no parquinho com a minha filha. Além do parquinho, tem barraquinhas, lounge infantil e em breve mais novidades para a criançada. Foi o que Tatiana Carvalho, sócia do empreendimento, contou pra gente. Eu gostaria de abrir um pouquinho antes, nos próximos meses, aos finais de semana, pra gente pegar o público das crianças devido ao Espaço Kids, fazer contação de história, um teatrinho pra eles. Com um palco 360 graus, instalado bem no meio dos 1.700 metros quadrados de área coberta, o Quintal Food Park também foi celebrado pelo publicitário e baterista Fabiano Igarashi, o Ninja. Fabiano, como é que é essa pegada de ganhar um espaço novo na cidade, com um palco novo e tudo mais? Cara, bastante empolgado. A gente que é músico está sempre procurando novas oportunidades e novos locais. Um ambiente que está muito gostoso, a gente vê bastante família, um público diferente e pelo jeito o pessoal está gostando bastante. E como é que vai ser tocar sentindo essa confusão de cheiro de comida aí? Faz a preliminar e depois vai ter que fazer o fechamento da noite também, cara. Porque tem bastante opção. Isso não vai faltar não, cara. De fato, não falta opção. Tem comida mexicana, tailandesa, grega, saladas, hambúrgueres, sucos, refris, cervejas e sobremesas. E de quebra, hoje e amanhã tem atração musical. No sábado nós vamos ter a banda Rocket, com pop rock nacional e internacional. No domingo nós teremos a banda Conto de Reis. É, vale enfatizar que a entrada é gratuita. Pessoal, venha conhecer o Quintal Food Park. É um espaço muito gostoso, muito familiar. Vocês vão adorar. O Quintal Food Park fica na rua Presciliano Pinto, número 2399, no Alto Rio Preto, e fica aberto neste fim de semana, das 4 da tarde à 1 da manhã. Marcelo Ferri, pro Raimundin na Líder. Muito bem, 8 em ponto na Líder FM. Já fiquei com vontade de hoje à noite conhecer esse lugar. É bem legal, viu, Hamilton? Agora vamos ouvir uma música? Vamos ouvir música nesse momento. Vamos ouvir o quê, meu querido? Vamos ouvir Dom Pepo. Uma banda de Minas Gerais. Eu quero ouvir outra coisa. Ah, eu quero... tão legal, amigo. Não, eu quero ouvir outra agora. Quero outra música nesse momento. Mas você que está curtindo a programação do Raimundin, por favor, você pode também entrar aí pela fanpage Líder Rio Preto. Pode comentar também através do WhatsApp 991243883 para você estar junto com a gente aqui, sempre participando na programação 983. Bora lá? 8 em ponto agora. Líder é demais. Thank you. que é que o cabelo fez pra ser tão mal falado assim? Cabelo é tudo igual, tudo igual. Cabelo é tudo diferente. Olha só que paradoxo, paradoxo. O cabelo dessa gente não seja tão ortodoxo. Ajuda coisas de etnia, cada um com as suas migalhas. Olha lá, cada qual com as suas manias. O que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? O que é que o cabelo fez pra ser tão maltratado assim? Eu achei que fosse natural quando eu vi na cabeça do crioulo, lá em Angola, Brasil, Guiné-Bissau, nativos daquele miolo. Eu achei que fosse normal quando eu vi na cabeça da mulata, lá no Bronx, Palmares, Vidigal, exibida a beleza da nata. O que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? Ele me traiu ou me enganou, me magoou ou algo assim? Cabeça que sustenta o cabelo, olha lá, tem que ter algo de louco pra criticar ou falar mal. Do que nasce na cabeça do cabuca, que nasce feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido, rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido, rock, reggae, rap, blues, baião. É igual eu, é igual tu, tudo da mesma nação, vamos junto. Cabelo pichain, o que é que tu aruz o teu cabelo, nega? O que é que tu aruz o teu cabelo, pichain? O que é que tu aruz o teu cabelo, nega? O que é que tu aruz o teu cabelo, pichain? O que é que tu aruz o teu cabelo, nega? O que é que tu aruz o teu cabelo, pichain? Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido, rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido, rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido, rock, reggae, rap, blues, baião. É igual eu, é igual tu, tudo da mesma nação. Música sem parar. Líder FM. Choram primaveras pra grama crescer. Na Líder, 8 horas e 6 minutos, Michele. Isso aí, Milton. A gente acabou de ouvir a banda Frida, do Rio Grande do Sul, com a música Sem Guarda-Chuva. E agora, vamos falar de coisa gostosa? Vamos falar de comida, que eu tô com fome já. Nossa, mas já? Já, eu gordo e tenho fome toda hora. Olha só, os bares são as principais atrações da noite aqui de São José do Rio Preto. E se há um tempo atrás, para ganhar notoriedade, bastava servir cerveja gelada, hoje os tempos são outros, né, Hamilton? Exatamente. Para o bar ganhar destaque, tem de servir comida boa. E a gente conversou com a Miriam Moreira e Juliana Sinara, que são sócias do bar Vila Aurora, aqui em Rio Preto. Recentemente, elas tiveram um petisco classificado entre os melhores do Brasil. Dá um ouve só o nosso bate-papo. Miriam, vocês assumiram Vila Aurora há 4 anos. Isso. E quando vocês assumiram, como vocês encontraram esse setor, esse ramo de bares e gastronomia aqui em Rio Preto? Eu tinha um bar, mas era uma balada noturna, então era outro tipo de público, outro tipo de menu, vamos dizer assim. Mais focado em bebida, petiscos frios. Mas eu frequentava muito esse tipo de bar, estilo Vila Aurora. E realmente era carente. Quando eu vi o cartaz do Comida de Boteco, em 2009, que foi o primeiro ano que teve em Rio Preto, eu fiquei muito interessada por aquilo. Quis experimentar as comidas dos bares. Visitei o Vila Aurora em 2011, antes da Juliana comprar, que foi ela inicialmente que comprou o bar. Depois que eu entrei no negócio com ela para assumir a cozinha, experimentei o prato deles. Aí fiquei bem inteirada e comecei a ver que realmente a coisa estava sendo movimentada para bar ter petiscos diferenciados. E eu sinto que depois do Comida de Boteco mudou muito isso. Você não precisa de um restaurante para comer bem. Você pode ir num bar, juntar os amigos, a família e acontecer tudo no bar. Eu sinto que houve uma mudança dessa parte de gastronomia dentro do boteco. Na sua opinião, Miriam, o que mais mudou? O que mais mudou? Frequência feminina, frequência de crianças, de pessoas mais velhas. A gente percebe assim, aqui eu não tinha cadeirote. Chegou um momento que eu tive que colocar um cadeirote para as crianças. Porque não tinha onde acomodar essas crianças, porque os pais saem de casa hoje. Então as crianças também vêm para o bar junto com os pais. Ou seja, essa mudança de foco do, em vez de só ter cerveja gelada, passar a ter um petisco, trouxe a família. Trouxe a família de volta pro bar. Na verdade, trouxe a família pro bar, porque o bar era uma, a imagem do bar era assim: minha filha, você tá no bar, você não pode, você é uma mulher, ai, minha mãe no bar. De boemia, né? De então, assim, o bar balada. Também ainda é boemia, sim. Mas ele agrega também a família, ele ficou mais democrático, vamos dizer assim. Ou seja, ele não perdeu essa característica boêmia, mas ganhou uma característica de restaurante, vamos assim. E eu acho que ganhou muito com a comida, porque a comida deixa todo mundo feliz, né? Eu falo que eu amo cozinhar, mas vai trabalhar dentro de uma cozinha é pesado. Forte mesmo, tanto mental como braçal. Agora, o que é mais gostoso é você ver as pessoas comendo sua comida. Todo mundo fica feliz com uma comida boa. E isso que veio pro boteco e trouxe essa família, trouxe esse pessoal e trouxe uma harmonia melhor pro boteco. Dos bares. Sim, e agora eu queria que você contasse um pouco essa trajetória do Vila Aurora nessa competição, né, que é tão importante, sim, né, para esse setor, né, então, aí, desse setor. Voltando nesse 2009, desde quando eu vi essa bandeirola, eu fiquei louca para participar desse concurso, mas eu tinha um outro estilo de bar. Quando vim pro Vila Aurora, fomos convidadas a participar uns 2 meses antes de começar o concurso. Falei imediatamente, vou participar, porque eu sempre quis participar, era uma coisa que eu queria. E entramos, fizemos um prato em 2 dias, que é a Belezinha da Aurora, que é um prato que tá no cardápio até hoje, muito apreciado pelos clientes. Entramos com a Belezinha da Aurora e participamos. Ficamos numa colocação boa já no primeiro ano. E no segundo ano nós entramos com um prato mais elaborado, com mais experiência, e ganhamos todos os prêmios no segundo ano. Tivemos a maior nota em avaliação de higiene, de atendimento, temperatura da cerveja, porque a comida não é só o prato. Ele é todo um conjunto que faz o cliente ficar feliz. Que é, na verdade é isso. E que ajuda a desenvolver, né? O setor, né? Ajuda a desenvolver o setor, até a nossa parte administrativa, o atendimento, ajuda tudo. Eles dão algum tipo de consultoria, assim, pra vocês? Ou só o concurso e os quesitos que eles, né, que eles colocam a julgamento já são suficientes para o dono de bar entender onde ele tem que ser perfeito? Ali? Então, eles usam aquela política do bom entendedor mesmo. Não existe uma consultoria. Existe sim uma planilha que vem depois, que fala no que você está melhor, no que você está pecando. Vem um histórico de toda a sua votação. O público e os jurados, né? Entendendo bem essa planilha, dá para você no próximo ano aprimorar, começar a buscar fontes, né? Tem aí várias fontes de curso de gastronomia, de curso de atendimento em Rio Preto, que é uma cidade comercial e tem bastante lugar para você procurar informação. Hoje até mesmo a internet, porque o negócio é esse. Se a gente deixar o negócio envelhecer, se você deixar o pessoal enjoar da sua comida, vai acabar. Então eu acho que esse negócio de sempre ficar inovando, que é que faz o negócio dar certo e ele continuar movimentado, continuar atrativo para o público. E Miriam, na sua percepção, nesses anos de participação do concurso, em que o Vila Aurora melhorou assim no bar? Foi o atendimento? Foi o cardápio? O que foi? Ou foi tudo? Eu acho que foi tudo. Desde 2013 a gente já sabe que a gente já tinha tudo isso. Demorou um pouco pro público perceber isso aí. E hoje, principalmente com esse tricampeonato e esse prêmio nacional, eu senti que o público realmente, eu vou lá, eu entendi, quero conhecer, estou voltando. Esse tricampeonato, então, assim, é uma espécie de consolidação, né? Aquela coisa, ganhou o primeiro, pô, de repente é sorte. Ganhou o segundo, de repente ela ganhou de novo. E ganhou o terceiro, e foi destaque nacional e não tem mais jeito. E foi bem isso. Até eu falo assim, todo bar tem aqueles clientes que vem todo dia, que vem toda semana. Então, no concurso entre os bares da cidade, a gente conta muito com isso. Porque o meu cliente, que ele vem todo dia, ele me dá uma nota muito boa. E eu tenho uma afinidade maior com ele. Só que durante o concurso, vem muito cliente também que nunca veio. Então, esses daí é que mediam o ponto. Porque senão todos os bares, eles ganham. Se vier só cliente, todos os bares ganhariam 10 em tudo. Mas no nacional, foi só jurado. E jurados de fora da cidade. Não conhecem o tipo de comida que tem na cidade. Eles não conhecem o tipo de bar que tem na cidade. Então, isso foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio nacional também por causa disso. Uma avaliação técnica. É uma avaliação técnica de gastronomia. Vieram chefes avaliar a gente. E para um ouvinte que ainda não teve a oportunidade de experimentar esse prato vencedor, conta pra gente o nome dele e o que ele é, o que traz os ingredientes. Tá, o prato do Vila Aurora, a colherada de costela, é o prato vice-campeão nacional, é um escondidinho de costela feito na colher. A costela não tem gordura nenhuma, a gente faz aquela massa com catupiry, ele é temperado com catupiry, coloca a carne ali no fundinho da colher, cobre com purê de batata, mussarela, cobertura e gratina no maçarico, que deu também um sabor especial pro prato, cheiro muito gostoso de defumado e um sabor levemente defumado também. E completa-se com a geleia de pimenta, a famosa geleia de pimenta da Fátima Bernardes lá, que ela experimentou, é a cereja do bolo, porque você ela dá produz, um toque, né? É você que faz a geleia de pimenta? É, tudo é feito aqui no bar. O barbecue de tamarindo que a gente ganhou no passado é feito aqui. A gente, molhos e temperos a gente sempre prioriza fazer no bar, porque é diferente. A gente fica o dia todo aqui produzindo, que é o nosso sabor, um sabor característico, um prato que você não vai comer em lugar nenhum, só aqui no Vila Aurora. Agora, uma conquista como essa, claro que ela traz louros, mas também aumenta a responsabilidade. Muitas, né? Como responsabilidades. É isso? É assim, o que a gente já faz o ano todo, mas com muito mais, vamos dizer, com muito mais responsabilidade, como você disse. Eu já ganhei, tudo bem, o cliente vai vir de toda forma. Não é assim que funciona. Então, agora você ele tem que. Ele chega com uma expectativa diferente, né? Então... E Miriam, eu fiquei curiosa em saber em quanto aumentou o movimento aqui no bar. De um concurso para outro, cerca de 300%. Vamos contar que eu, quando nós assumimos o Vila Aurora, não tinha movimento quase nenhum, né? Mas hoje sim, a gente trabalha, o espaço é o mesmo, não pretendemos aumentar o espaço, porque a gente só vai atender a quantidade de mesas que a gente consegue atender. Não adianta. E, mas é cerca de 300% o crescimento. Sim, e bom, para finalizar, pelo menos da minha parte, já tem alguma coisa, já está pesquisando a próxima receita? Sim, temos nomes, pesquisas e estamos entre produção, que está muito forte, porque tudo é produzido aqui, e tempo para fazer os testes, até o mês que vem, a gente já sai, só que só podemos contar no ano que vem. Ah. É um ano de tortura que você fica com aquele, né, com aquela nome preso na garganta e não pode contar, é só em abril do ano que vem. Bom, então o jeito é aguardar. O jeito é aguardar. Bom, obrigado. Obrigada. E Marcelo, vamos comer uma colherada agora? Opa, chegou a hora. Agora tem que comer. Muito bem, 8h17. E aí, ficou com vontade de comer colherada, José? Nossa, água na boca já, apesar de ser... Apesar não, né? Quase 8h20 da manhã, pra mim já é hora de fome. Comer. Já. Pra mim já é hora de comer. Já é hora de tu comer aquele bifão de manhã. Você é ligado nisso? Eu não posso mais. Faz 3 meses que eu tô vivendo uma vida difícil. Caminhada, academia, só tô comendo coisas... Não dá mais, minha vida acabou, cara. Então essa reportagem, a entrevista com as meninas lá do Vila Aurora te deixou... Se continuar assim esse programa, eu vou pedir pra trocar o locutor. Eu não vou ficar aqui mais, não. Ah, Milton. Tô com muita fome. Ô, Michele, que bacana essa entrevista, né? Parabéns pra vocês aí. Que bacana a entrevista com as meninas do Vila Aurora. Interessante e gratificante para a cidade, né? Saber que um empreendimento rio-pretense ganhou todo esse destaque bacana, a qualidade ali realmente parece ser essencial, né? É isso mesmo, José. E é legal que as meninas evoluíram, né? Elas, o concurso fez com que elas, com que o bar delas crescesse, né? Isso é muito legal de se Foi ver. Foi escolhido, né? O segundo melhor do Brasil. Isso, segundo melhor boteco do Brasil. E a concorrência é complicada, porque os empreendimentos, né, os botecos aí que participam são altamente. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? São Paulo. E me diz uma coisa, eu quero perguntar para vocês. O que é mais importante num boteco? É cerveja gelada? É ambiente? É preço? O que vocês curtem? Eu acho que é uma combinação dos três. Bem isso, uma combinação dos três e comida, né? A gastronomia hoje do boteco, ela tem ficado muito boa. Então, assim, é legal você buscar um lugar onde você possa salgar a boca bem, né, Hamilton? Porque muita gente ia antes, né? Boteco você ia pra você comer em pé. Tem isso também, você ia no boteco, comia rápido em pé. Hoje não, hoje você pode sentar, vai com seus amigos, com sua família, tem sempre um atendimento diferenciado, tem uma coisinha diferente ali. E o bacana é que tem alguns botecos que você fica viciado, né, velho? Você vai uma vez, exatamente, por causa de um atendimento mal, que você não volta mais. Isso. Se a pessoa te atender bem, né? Uma cerveja quente, alguma coisa assim. Então, quando o negócio é bem caprichado, eu acho que isso que leva. Você disse também que no começo elas apanharam um pouco, né? Tava meio complicado. Aí vem crise também, porque hoje em dia, em cada esquina, você acha alguma coisa nova aqui em Rio Preto. Todo dia abre alguma coisa. Então, se você não tiver uma coisa realmente que chame a atenção, ou um prato especial, ou trazer alguma coisa nova toda vez, né? A gente precisa dessa proximidade com o estabelecimento, né? Que é, sim, quase que uma extensão de da sua casa, é um exagero, mas uma extensão de um lugar bacana que você quer ir. Quando eu digo que as três coisas precisam ter o casamento das três pra atrair, é um ambiente legal, uma cerveja gelada, um preço que não precisa ser abusivo, né, mas justo. E uma companhia legal. E uma companhia legal. E a gastronomia, gente, ela acaba atraindo turista, né? Porque o pessoal vem conhecer o bar, né? Se ele for legal, se ele oferecer uma comida boa, né? E se a gente lembrar um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar que boteco antes era bebida gelada e porções frias. Isso. E hoje tá diferente. Hoje você já consegue jantar num boteco. E era um lugar basicamente para homem, na verdade. Assim, a maioria era. Eu tava pensando, o boteco de 20 anos com o boteco de hoje, nada a ver, né? né? Quer dizer, hoje tem uma coisa mais profissional, o boteco era hoje, mais... Hoje você chega nesse boteco, tem mesa assim, só com mulheres também. Estão gourmetizando o boteco. É, estão glamour... é quase que uma glamourização do boteco. Isso, e você, ouvinte, o que é importante pra você num boteco? Conta aí pra gente por meio do nosso Facebook, do nosso WhatsApp, né? Manda isso aí pra gente, 991243883, até as 9 você pode participar. Ô, Milton, bacana também, já que a gente tá falando em coisa gostosa, em gastronomia, em botecos, essa semana inaugurou do nosso amigo Kleber a família Durval Espetos Especiais, ali da Murchi. Exatamente. Muito bacana. Tem um tal de Perturbado lá, que eu não sei se já teve o... sucesso. Eu fui ontem para conferir. O privilégio de... Infelizmente, na quarta-feira, na inauguração, eu não pude estar presente, mas ontem a gente deu uma passadinha por lá e realmente é uma coisa que é um tanto quanto, assim, sensacional. Exatamente. Então, espetinhos especiais do nosso amigo Kleber ali, da família Durval, fica ali na rua José Bonifácio, 731, no Parque Celeste. Um quarteirão depois da Murchi. 50 metros. 50 metros ali depois da Murchi, então você pode... saborear entre tantas delícias o famoso Perturbado. Muito bem, 8h22, vamos pro intervalo, mas daqui a pouquinho tem uma entrevista, né, Michelle? Espera aí, gente. A gente tem uma entrevista bem legal com o skatista Sandro Dias sobre as viagens dele. E a gente vai receber ao vivo o Matheus Camargo, jornalista que fez uma viagem de volta ao mundo. Eu acho que ele ainda tá viajando, porque ele ainda não chegou, Hamilton. tá chegando. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Líder FM. 8h27, estamos de volta aqui no Raimundinho na Líder. Isso aí. Agora é hora de falar de viagem, né? E, bom, nós entrevistamos... Antes de mais nada, o Matheus Camargo já tá aqui para falar com a gente sobre essa... Graças volta a Deus, ao né, mundo, gente? Graças a Deus. A gente achou que ele já tivesse tirado outras férias e... Né, Acabei de chegar do aeroporto, vim direto aqui pra Rádio Líder, mas... Olha que prestígio! Bom, mas vamos lá. Antes desse bate-papo com o Matheus, vocês vão conferir uma matéria com o skatista Sandro Dias. Pô, peraí. Com o skatista Sandro Dias, 6 vezes campeão mundial, o Mineirinho. Ele bateu um papo com a gente sobre esses rolés pelo planeta que ele deu aí a bordo do skate. Confira. Raimundinho bateu um papo com 6 vezes campeão mundial de skate vertical, Sandro Dias, o Mineirinho, que apesar do apelido, é paulista natural de Santo André. Aos 41 anos, Sandro Dias é um cara viajado. Já esteve em quase todos os cantos do planeta. Caramba, os principais países que eu já visitei com skate... Eu já rodei praticamente o mundo inteiro. É lógico que não todos os países, mas pelo menos todos os continentes. Mas é China, Taiwan, Japão, Malásia, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, a Europa praticamente inteira, América do Sul praticamente inteira também. Sei lá, praticamente todos os lugares. O skate já me levou para muitos lugares e isso que é legal no skate, porque ele me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro. Entre os vários lugares visitados, um foi marcante para o skatista. Eu me lembro que eu fiz uma tour de 40 dias na Índia, cara. Foi uma das melhores tours que eu já fiz na minha vida. Antes de eu ter ido para a Índia, o meu lugar favorito era a China, porque é um lugar que eu tinha dificuldade para fazer tudo. Me locomover, pegar um táxi, comer, conversar. E depois, agora, o meu favorito hoje é a Índia. É um lugar que é totalmente diferente do que a gente possa imaginar e que a gente tem dificuldade de tudo também. Só que é um país muito louco e que ao mesmo tempo é um dos países mais maravilhosos se você começar a entender a cultura deles e o porquê deles viverem na condição que eles vivem. Então é um lugar maravilhoso. Sandro Dias é um aventureiro também na hora de comer. Aproveita qualquer chance de experimentar novos sabores. Na maioria dos países que eu visitei, eu sempre procurei comer um prato típico da região, do país. Mas uma das comidas que eu mais gostei mesmo foi a da Índia, que era uma comida que eu já gostava, mesmo antes de ir pra lá. Só que a comida que a gente come indiana fora da Índia é um pouco diferente do que a gente come lá. Então lá o original é muito melhor do que a gente come por aí nos outros países, ou até mesmo no Brasil. Lá eles têm um tempero totalmente diferente, é uma comida com bastante, eles falam que é spice, né? Com uma coisa bem, bem quente, assim, que pra gente é a pimenta. Mas é muito gostosa a comida, é muito saborosa. Tem gente que não gosta, mas acho que foi uma das minhas favoritas até hoje. Apesar de já ter vivido seus perrengues mundo afora, ele diz não haver lugar pro qual não voltaria. Eu acho que de todos os países que eu já fui, acho que Eu acho que não existe um país que eu falo, não, esse eu não volto nunca mais. Não, não tem um porquê eu não voltar. Todos que eu já visitei, teve vários países que eu já visitei mais de 5 vezes, 10 vezes o mesmo país. Mas não tem nenhum que eu falo assim, ah, pra cá eu nunca volto. Não, porque eu sempre acho muito interessante, toda vez que às vezes eu repito o mesmo país, ou que tem um evento no mesmo país, eu procuro visitar lugares diferentes que eu não fui na primeira vez, e procuro fazer coisas diferentes do que eu já tinha feito na outra vez. Então, não tem um lugar que eu falo que eu não volto mais. Eu me lembro quando eu fui fazer essa turnê na Índia, que todo mundo falava, cara, não toma água, não come fruta, não come verdura. E eu fui pra lá meio que na noia, assim, de falar, meu Deus, eu vou ficar doente nesse lugar. Ainda mais que eu ia ter que ficar 40 dias. Os primeiros 5 dias foi muito difícil, porque realmente eu não sabia o que fazer. Até pra tomar banho, eu tomava banho segurando a respiração pra não entrar água na minha boca da torneira. Escovar o dente, escovava dente com água mineral. Mas eu fiquei, antes eu fiquei bem receoso, mas... Depois do 10º dia eu já estava tranquilo, já estava fazendo o que os indianos fazem lá e já estava vivendo o mundo deles. Aí vi que não tinha problema nenhum, assim, pelo menos não teve para mim. Mas teve para muitas pessoas que acabou tendo diarreia, sofreu alguma coisa, alguma disfunção. Mas para mim, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu me preparei bastante antes de ir para lá. Mesmo já tendo rodado bastante por aí, Mineirinho tem planos de explorar novos lugares. Tem muitos lugares assim que a gente vê que aparece uma pista nova, ou um half novo, ou alguma coisa nova, que a gente às vezes vê em vídeos que a gente fala, caramba, esse lugar eu quero visitar um dia. Tem uma pista que no Caribe, tem uma pista que chama Black Pearl. É uma das ilhas do Caribe, que é uma das pistas que eu quero visitar. Eu acho que, se eu não me engano, é em San Martín a pista. Eu já fui pra lá, mas na época que eu fui não tinha essa pista ainda. E é uma das pistas que você vê fotos, filmagens, assim, dá vontade de ir. Eu quero ir lá conhecer. Marcelo Ferri para o Raimundinho na Líder. Muito bem, 8h32 agora. E ele chegou, Matheus Camargo, para conversar com a gente sobre viagem. Bem-vindo, Matheus, ao Raimundinho na Líder. Obrigado, Michele, obrigado, Marcelo, pessoal da Líder FM. Vamos falar de viagem, que é a coisa mais gostosa que tem, que se pode fazer em público, né? Ah, é delícia viajar, né? Não, se bem que tem outras coisas que também são gostosas e também dá para fazer em público, né? Bom, Matheus, há algum tempo você fez uma viagem bem bacana, né? Conta pra gente como você teve essa ideia de fazer essa viagem. Então, Michele, há uns 5, 6 anos eu fiz uma viagem um pouco inusitada. Muita gente vai pra muito lugar, é óbvio, né? Muita gente vai pra China, muita gente vai pra Coreia. Mas pouca gente vai para vários lugares ao mesmo tempo, assim, no mesmo período de tempo. E eu fiquei uns 10 meses, eu e um amigo, e nós fizemos uma volta ao mundo. Literalmente, a gente deu uma volta no globo, e foi uma viagem bastante divertida, bastante ambiciosa, assim, em termos de projeto. E nós ficamos 10 meses viajando o mundo. Agora, você disse, Matheus, você disse que essa ideia surgiu de uma forma inusitada. E como foi planejar essa viagem, então? Então, Marcelo, a ideia... Eu fiquei sabendo, lendo numa revista de turismo, sempre gostei muito de viajar, sempre tive muita vontade de conhecer os lugares, eu fiquei sabendo que existia um bilhete, chama-se Aliança. São 3 alianças mundiais de companhias aéreas. Então, vamos supor, a gente teria a Latam, a American Airlines, várias empresas que se juntam numa aliança e você pode comprar o que eles chamam de um ticket global. Então, eu vi isso aí, que existia isso, achei interessante. Esse ticket global tem algumas regras e tem algumas coisas que você pode escolher nele, e você é obrigado a dar uma volta ao mundo, esse ticket global, por várias companhias aéreas. E aí, eu sabendo disso... Mas é aquela história, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que gostam de viajar e quase todo mundo fica com medo, né? Tem que ter um chute inicial. E o chute inicial veio por terceiros, né? Na época eu estava empregado, estava bem empregado e fui demitido. Me vi sem emprego e com uma boa grana na mão. Falei, agora é o momento, não vou deixar passar. Foi aí que eu comecei a planejar mesmo realmente essa viagem. Tá. E ainda sobre o planejamento. Do início do planejamento até o embarque, foi quanto tempo, mais ou menos? Ah, Marcelo, eu acho que foi um ano, mais ou menos, entre entre ter a ideia, começar a se organizar com os vistos, começar a se organizar com o roteiro, esperar o tempo certo, porque é muito importante, eu acho que o pessoal que está nos escutando, quando você vai viajar, saber o clima do país para onde você vai. Esses dias um amigo meu falou, tá super animado, falou, vou pra Europa em janeiro. Eu falei pra ele, você vai passar frio na Europa, é legal, beleza, mas será que vale a pena você ir em janeiro pra Europa? Vai tá nevando lá, vai tá muito frio. Então esperei dar o tempo certo nos países que eu queria visitar pra seguir essa lógica, sabe? Isso é muito importante. E esse seu roteiro, você disse que comprou esse bilhete global, né? E o seu roteiro, ele começou a ser desenhado a partir desse bilhete? Como é que foi? Ou você consegue escolher ali alguns lugares por meio desse bilhete? Como é que funciona, Marcelo? O bilhete, quando você compra, ele te dá direito a 15 paradas. Então você tem direito a escolher 15 lugares, cidades do mundo que você vai se deslocar. É óbvio que são locais que fazem parte dessas companhias aéreas, né? Então a partir daí foi bem o que você falou mesmo. A partir das companhias aéreas, daquele bilhete que eu comprei e das cidades que eles atendiam, eu fui montando o roteiro. Por exemplo, eu comprei o roteiro de uma eu montei um roteiro para uma companhia, uma aliança de companhias que se chama Oneworld. Só que qual que é o grande desafio deles, o problema deles? É que a ponte entre a Ásia ali, a Índia e a Europa, ele só tem um voo. Então você é obrigado por essa companhia a passar pela Jordânia, porque é uma companhia da Jordânia que faz essa ponte. Então eu já sabia que pela Jordânia, por Amã, eu ia ter que passar de qualquer jeito. E aí você vai, né, vai escolhendo entre Nova Delhi, Mumbai, Hong Kong, vai escolhendo os locais. Mas que escolha difícil. Muito difícil, Michele, muito. E por quantos lugares você passou, Marco? Ó, deve ter dado, em termos de números absolutos, assim, de países, assim, deve ter dado uns 30 países, mais ou menos. Que não é muita coisa, na verdade. Se uma pessoa fizer só a Europa, fizer bem feitinho a Europa, ela baixa 30 países tranquilamente, tudo pequenininho, um do lado do outro. Mas foram várias cidades, na verdade, né, que eu visitei. Então, deu bastante lugar, bastante mesmo. E qual deles mais te surpreendeu? Olha, que me surpreendeu, assim, não diria que foi o melhor lugar, mas é o meu favorito. A Tailândia é muito bacana, é muito legal, eu recomendo. O grande problema da Tailândia é que ela é muito longe, é barato lá. O povo, as pessoas falam da hospitalidade do povo brasileiro, o povo tailandês é de uma simplicidade, de um carinho. É um negócio de outro mundo. Eu acho que todo mundo merecia uma vez na vida conhecer a Tailândia, é muito bacana lá. E tem algum lugar para o qual você não voltaria? Ah, Michele, eu acho assim, um lugar que eu criei muita expectativa, muita mesmo, foi Los Angeles, que eu não gostei, particularmente eu não gostei, talvez estivesse numa hora errada lá, num clima com pouca grana, então é uma cidade mais que você tem muito passeio para pagar, eu não gostei de Los Angeles. E o Havaí, apesar de ser maravilhoso, bonito, não tá com essa bola toda também, não. É maravilhoso, mas perto de outros lugares do mundo, ele deixa a desejar. E me diz uma coisa, tá muito em alta agora o pessoal largar tudo, e, né, deixar o emprego pra lá, isso, pegar a mochila e viajar. Você acha que rola isso mesmo? Viajar sem grana, sem... sabe, sem pensar em nada, assim? Olha, Michele, vale, mas também é aquela coisa, né? Você tem que ter sempre um plano B, assim. Eu acho que tô ficando velho também, né? Quando eu viajei eu tava com uns 32, hoje eu tô com 40. E a gente vai ficando cada vez mais precavido. Eu acho que é isso. Sem fazer a loucura, você não faz esse tipo de coisa, uma viagem dessa. Mas você tem que também pensar a médio e a longo prazo, assim, eu vou voltar, se eu quero voltar. Tem essa falsa ilusão, Michele, do viajante que não gasta nada na viagem. Alguém tem que gastar. Quase sempre a gente encontra esse tipo de gente. Quem são essas gente? O que a gente chama de morcego, né? Eles ficam na cola de outras pessoas. A conta, a matemática é essa. Você tem que comer, você tem que pagar as coisas. Se você não paga, se você não tem dinheiro, alguém vai ter que pagar. Eu conheci alguns e brasileiros, infelizmente, que viajavam nesse esquema. Então via que tinha um brasileiro ali, já chegava junto e queria tirar uma casquinha. Enfim, é o estilo de vida da pessoa, né? E esse foi um dos perrengues que você passou? Ou teve coisa pior, assim, durante sua viagem? Assim, uma situação bem difícil? Olha, por incrível que pareça, eu não tenho nada muito dramático, assim, de perrengue mesmo. Quando eu fui pra Índia, o Mineirinho tava falando antes, né? Quando eu fui pra Índia, foi um país que me assustou um pouco. Assim, foi bem no meio da viagem. A gente já tava com... Eu e meu amigo Marquinhos, a gente já tava com 4 meses de viagem, mais ou menos. A gente já tava achando os sabichões do mundo. E aí, meus amigos, a Índia não é pra amador, não. É pra profissional. E nós chegamos lá, eu confesso que... Uma das noites lá eu cheguei a chorar de, não de medo, mas quero minha casa, porque é um país muito diferente de tudo que a gente conhece em termos de trato com as pessoas. Não que é perigoso, mas é meio nebuloso ali você circular pela Índia. Bom, antes de a gente entrar num assunto, num tema que o Hamilton vai gostar bastante, eu queria te fazer uma pergunta. E com relação à língua, Matheus, você fala alguma outra língua? E como é que foi se virar nesses lugares, em que cada lugar, de repente tem lugar que o cara não fala inglês também, assim como no Brasil, em que, né, essa língua não é muito difundida. Como é que foi isso? Ó, Marcelo, eu falo mal e porcamente português. Eu acho que quando você quer viajar, tem essas lendas, assim, de gente que, na verdade, gosta de ficar em casa. Que, eu não viajo, não vou para um lugar que é pior que a minha casa, eu não vou para tal coisa, eu não sei falar inglês. Acho que a linguagem mundial é a linguagem do sorriso, gente. Chegar, sorri, aponta, faz o que quer comer, no sinal. Nessa, não tem essa. Uma dica que eu dou, assim, uma coisa que é muito engraçada. Eu, quando viajei, apesar de já estar velho, eu sempre gostei de usar camiseta muito extravagante, com super-herói, esse tipo de coisa. Gente, isso é um passaporte para qualquer lugar. Eu lembro que eu tinha umas camisetas do Incrível Hulk, do Capitão América. E aí você chega nos lugares, as pessoas vêm puxar assunto com você, já começa a te chamar de Capitão América, de Homem de Ferro. É um grande passaporte, assim, pra você ser aceito nos lugares que você chega. E não tem que ter medo, não, tá todo mundo muito bem disposto a receber a gente em qualquer lugar do mundo. É muito gostoso, não precisa se preocupar com o inglês, não. Chega em qualquer lugar, vai em qualquer lugar. Certo. Agora, Milton, vamos falar sobre gastronomia. Opa. E aí, Matheus? Isso é muito importante. Ai, Hamilton. Você precisa ver, Hamilton, cada coisa que eu comi. Eu preciso comer, não é só ver, não. Conta aí, Matheus, o que, que você comeu de inesquecível, inusitado, nojento? Ó, Michele, algumas considerações sobre comida. Primeiro, Hamilton, que olha... Que nem o brasileiro, ninguém come tão bem. Eu duvido que hoje a dona de casa que está nos assistindo passe vergonha com qualquer mesa de qualquer lugar do mundo. O brasileiro come com muita fartura, gente. É impressionante, com muita variedade. O tanto de bife, de carne de vaca que você comeu, que você vai comer hoje, meu ouvinte, vai ser, eu acho que, o equivalente às vezes que eu comia em 2 semanas na Ásia. Eles comem muito pouca carne, muito pouca carne. Lá, assim, é muita carne de porco, mas muito, muito pouca essa carne de porco. Depois frango, peixe, lá no fim. Pra você achar um bife lá, é muito difícil. Mas se come bem, são comidas muito diferentes, né? A Ásia come muito apimentado. É uma comida bastante apimentada. Uma comida baseada em arroz, em vegetais, né? E nós passamos, assim, eu gosto muito de carne, não sei você, Hamilton. Senti falta do boizinho lá na Ásia, viu? E achou... Principalmente churrascaria, né? Exatamente. Churrascaria é uma coisa importante. Uma vez nós descobrimos uma churrascaria lá, na Coreia. Aí fomos lá. Nossa, essa churrascaria, ficamos malucos. Gente, essa churrascaria consistia, na verdade, um churrasco, eles chamam churrasco coreano. Vem visualmente, é um vulcão de carne, mas você pensa que é pura carne. Não, são umas 4 batatas que eles colocam em pé, e aí eles fazem fatias muito finas de carne, como se fosse bacon, umas 10 fatias, e cobrem essa batata. Então você pensa que aquele montão é pura carne. Não, são 10 fatiazinhas de carne, que é o churrasco coreano. Eu acredito que se chama bulgogi, alguma coisa assim, mas é muito gostoso. E... tem uma comida que você comeu, assim, inesquecível, assim? Olha, na Tailândia, por exemplo. A Tailândia, eles comem muito, Michele. Parece muito comida baiana, assim. Muito leite de coco, muita pimenta. É muito gostoso. Mas uma comida que eu assim, reporto inesquecível, e eu acredito que não deva ter sido tão boa também. No primeira noite que nós chegamos na Jordânia, em Amã, a gente estava já 4 meses de Tailândia, de Índia. Imagina comer carne na Índia. Então a gente estava... E aí nós comemos um... Como se fosse um rodizinho de comidas árabes, né? Então quibe, tinha carneiro, tinha carne, muita carne, na verdade, frango. E aí, pra mim, aquilo foi a comida mais gostosa que eu comi na minha vida. Porque fazia muito tempo que eu não comia... Essa comida mais parecida com a nossa comida aqui de casa. E você ficou com vontade de comer tomar um café com leite, comer um pãozinho de queijo? Ai, Michele, eu acho a coisa mais... Péssimo isso, as pessoas vão ficar até chateadas. Eu acho a coisa mais pobre do mundo quem vai viajar e fica chorando por causa de comida no Facebook. Eu acho isso uma falta de noção. A pessoa faz 2 dias que tá em Paris e quer comer. Ai, saudade do feijão da minha avó. Então vai pra casa da sua avó, meu amigo. Não vai pra Paris. Fica aí. Ou então gente que chega na Itália e quer comer uma feijoada num restaurante brasileiro e reclama dessa feijoada. É óbvio, meu amigo, que vai ser uma porcaria essa feijoada na Itália. Aí é terra de massa, de outro tipo de comida, você vai comer isso aí. Não adianta, fica em casa, que é melhor, porque não adianta. Mas eu tinha saudade, na verdade, de comer, minha mãe que me desculpe, a minha comida, sabe? Assim, comer com o meu tempero, comer do jeito que eu gosto de fazer. Mas ok, valia a pena. Você tá vendo o Taj Mahal lá, você não vai ficar pensando em comida, né? É. Matheus, uma curiosidade. Na Argentina, aqui do lado, nós passamos uns dias lá e me deu uma vontade absurda de comer arroz e feijão. Sim! Aí eu fui dar um rolê lá em Porto Madeira, um lugar super legal, cheio de restaurantes, até que encontrei um com arroz e feijão. Mas assim, foi o pior arroz que eu já comi na minha vida. É isso mesmo. E como é que é? Você encontrou arroz e feijão e assim, deu saudade? Mais saudade de casa ainda ou não? Ou deu pra matar a saudade? Olha, a gente não procurou muito, mas a gente achou... Em alguns locais do mundo em que a comunidade brasileira é muito grande, alguns nichos, assim, coxinha, coisas muito características. O lance do feijão, eles assustam muito quando você fala para um gringo que você come arroz e feijão, assim, feijão na comida. Eles ficam perguntando como é que usa o feijão na comida. Eles não conseguem entender. E é engraçado que o inglês come feijão no café da manhã. Então, como ele veio me julgar se ele come feijão no café da manhã? Mas, por exemplo, assim... Tivemos umas comidas pitorescas assim ao longo da viagem. Na Tailândia, não comi. Na Tailândia, que as pessoas também têm essa coisa de exagerar. Em alguns locais se serve cachorro na Tailândia. Mas não é esse cachorro, não é o Totó que tá na rua. É um cachorro criado para aquilo, criado para abate. Então são casas específicas. Eu não tive coragem, não me apeteceu pelo sentido de que o cachorro que eles estavam servindo naquele dia era ensopado. E eu não acho que talvez se fosse assadinho, mais sequinho, eu talvez experimentasse aquilo, mas eu não tive coragem. Em Hong Kong também eles servem aquele ovo que é chamado, é um ovo cozido, ovo milenar, o ovo de Pequim, que é um ovo que eles chamam, que é galado, né, que eles falam que teria um pintinho dentro. E ele é enterrado, então ele é um ovo podre com um pintinho dentro. Você come tudo, pintinho. Você come tudo, tem a asinha, você vê o bichinho inteiro. Também não comi porque a própria mulher que servia isso disse: não coma que é ruim. A gente come porque a gente come há 10 mil anos isso, mas é ruim. E o detalhe, isso aí é apreciado como se fosse vinho. Então tem alguns desses ovos que têm 200 anos. Então eles já teriam mais do que podres. Então quanto mais velho, mais caro seria esse ovo, né? Então os pobres comem ovos só de 1-2 anos enterrados na areia. Eles enterram para apodrecer direitinho e depois você come. Enfim, é bastante fedido, eu não comi. Talvez na próxima. Agora, é uma dúvida que eu tenho sobre bagagem. Nesses 10 meses, é difícil não comprar, assim, ah, eu tenho que me controlar, não posso comprar nada, não posso levar uma lembrancinha. Como que faz? Como faz? Olha, Michele, é no meu caso, que gosto de comprar uma tranqueirada, foi muito difícil. Ah, mas eu tinha na cabeça que a gente, quando faz uma viagem dessa, tem que abrir mão de outras coisas. Que eu fiz? Uma bagagem dessa, eu viajei com uma mala menor, uma mala de normal, com alcinha, tudo, bem prática. Ela tinha 15 quilos quando eu saí da viagem. 15 quilos. E uma mochila grandona de costas, que tinha uns 8 quilos. A mala de 15 voltou com uns 23 quilos. E a das costas com uns 12 quilos. Eu comprei muito pouca coisa. Eu, roupa, então, era assim. Se eu dava uma camisa para alguém, eu comprava só substituir roupa. Nunca comprei a mais. Uhum. E aí eu vi alguma coisa que gostava muito e tirava foto, assim. E foi um exercício para não comprar. Porque aí, quando eu comecei a comprar coisas, começou a pesar. E eu falei, não adianta. Senão eu vou começar a ficar maluco carregando coisas aí por anos, por meses. E além do sofrimento de carregar, né, carregar um peso a mais, tem no bolso também, né? Exatamente, é isso mesmo. O excesso de bagagem, o avião cobra caro. Cobra caríssimo. E aí não é toda a companhia aérea, por mais que a gente que sejam leis internacionais que seguem essas regras, até 30 quilos, até não sei o que lá. Quando você faz voos, principalmente voos que cruzam oceanos, as regras são um pouco diferentes. Eu me lembro que quando a gente foi do Havaí para o Japão, não podia viajar com tanta bagagem assim. Foi a nossa sorte, era uma lei local lá. Eles cobram muito, gente, cobram muito. Então é melhor você ter uma bagagem enxuta, assim. E você chegou a perder bagagem, desviada, alguma coisa assim? Não, muita sorte, Michele, muita. Não tive nenhum problema com bagagem, assim. Que eu me lembre, não tive mesmo. Sabe que essa é uma das minhas maiores tensões, né? Toda vez que eu despacho a bagagem, eu fico me sentindo... Assim, exatamente. Órfão. Exatamente. Uma coisa que eu fiz, assim, por exemplo, como não tinha nada de muito valor na mala que eu despachava, eu comecei a não trancar, porque eu percebi que eles ficavam forçando a barra para abrir, para ver o que tem. Então eu falei, não, eu prefiro manter a mala, ok? Então se quer mexer, deixa então aberto, uhum, para a pessoa. Mas aí cada caso é um caso. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem de uma vez só, né? Vai, essa mala vai e vai voltar daqui 15 dias, ok, você trancar, passar aquele plástico. Eu preferi manter a mala o mais intacta possível. Então eu não trancava muito, não. E eu queria que você desse algumas dicas, Matheus, para quem sonha em fazer esse tipo de viagem que você fez. A primeira dica é: faça a viagem, não espera. Faça a viagem, o mundinho tá aí para a gente conhecer. É muito bonito, é muito bom ir, é muito bom voltar. Eu acho que primeiro é se planejar. Por mais que você tenha esse espírito aventureiro, eu acho que o planejamento é muito importante. E saiba comprar. A gente está num momento muito bacana de passagem aérea. Eu acho que esses agregadores, esses buscadores de passagem aérea, aí você acha coisa muito barata. Ontem eu vi passagem para Madrid, que é um lugar maravilhoso, por R$1.100 ida e volta. Claro que tem mais as taxas. Quer dizer, não é nada absurdo de se fazer uma viagem bacana. E vai, chama um amigo, ou vai sozinho, ou vai com a família. Viagem, mas planejando sempre. É isso aí. E você já tem uma próxima planejada? Eu não tenho, Michele. Eu preciso voltar a fazer uma viagem. Até porque eu, assim como você, que eu sei... Eu morro de medo de avião. E aí eu tô um pouco medroso. Eu que fiquei 10 meses dentro do avião, tô um pouco medroso. Eu preciso botar o pé na água de novo. Mas provavelmente até o fim do ano eu vou fazer uma grande viagem. Uma grande viagem não, uma viagem de uns 15 dias. Pretendo ir pra, talvez pra Europa, fazer um tourzinho lá. Então você já sabe, né, dos perrengues que eu passei em voo, né? Exatamente, Michele, não sei se você já contou isso aqui nos programas, mas vale a pena um programa por vez a ser contado, seus perrengues. É terremoto, é furacão, e algum programa eu conto. Mas também coisas boas, né? Ah, sim, muitas coisas boas. Matheus, foi muito legal te que receber. Que legal, aqui. Já passou, já foi. Voou, hein, gente? A gente adorou as suas histórias. Que bom. Em breve você viaje muito, muito, muito. Amém, amém. E fica aqui meu abraço pro pessoal da Líder FM e o abraço pro pessoal do Raimundinho, pra Michele e pro Marcelo. E que você de casa tenha sucesso na sua próxima viagem. Muito bem, agora faltando 5 minutos para as 9, chegando ao final de mais uma edição do Raimundinho na Líder. Pois não, suas considerações finais, minha querida Michele. Bom, foi bem legal esse programa, eu aguardo a sua participação, ouvinte. Manda um WhatsApp pra gente, um comentário no Facebook, no Twitter. E semana que vem tem mais reportagem muito legal sobre turismo, gastronomia e veículos. Ah, semana que vem tem aquela reportagem que eu te falei, Hamilton, sobre o salão do salão elétrico. Carros elétricos. Quero testar um carro elétrico, quero acabar com a bateria desse carro o dia inteiro andando. Enquanto não parar a bateria, eu não vou sair da rodovia. Em breve você vai conseguir. A BMW, por exemplo, já anunciou que em 10 anos. Não, vai... falei que eu ia comprar um carro. Um carrinho. Não tem condição. O cara já jogou pra você uma BMW. Vou jogar na Mega Sena hoje, mas não sei. Então, a BMW em 10 anos falou que vai acabar com o motor a combustão. Vai trabalhar só com motor elétrico. Tá vendo só? Então, começa a se planejar aí, cara. Grande abraço pra você, tá bom? Forte abraço. Uma ótima semana aí. Lembrando que a partir de segunda-feira, todos os dias de segunda, exatamente. A sexta-feira... Você, ouvinte, que quiser ouvir novamente essa entrevista do muito saborosa aqui do Matheus, e até queria já deixar de antemão o Matheus te convidar para uma próxima oportunidade de participar com a gente, que muito gostosa a entrevista, com muitos conhecimentos, muitas aventuras do Matheus, que enriqueceu muito, eu acho que todo ouvinte. E o programa, segunda-feira, no site liderfm.com.br, no podcast, ouvinte pode ouvir novamente, na íntegra, o programa lá. Então, mas antes, porém, entretanto, contudo, sempre às 7h30 da manhã. 7h30 durante o Líder Notícias. O Líder Notícias, para quem não sabe, das 6h30 às 8 da manhã. E o boletim do Raimundinho, às 7h30 de segunda a sexta, né não? Muito bem. Isso. Bom, aí, na sequência o Marcinho tá chegando por aqui. Nós vamos com a equipe de promoções da Rádio Que É Demais pelas ruas de Rio Preto. Um grande abraço pra você. A gente se fala por aí na programação 983. Lembrando, hein? Próximo sábado, 7 da manhã, Raimundinho na Líder. Agora 3 para as 9. Tchau, tchau. Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado. A partir das 7 da manhã. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira. We'll be right back.